Numa véspera de Natal, há muitos anos, eu estava quietinho na minha cama. Nem me mexia debaixo das cobertas. Eu respirava devagar e em silêncio. Eu tentava escutar um som que tinha medo de nunca ouvir. O som dos guizos do trenó do Papai Noel. Prontinho, Sarah. Já bebeu sua água. Agora vamos lá pra cima, pra caminha. Mas Mas eu queria... Ele disse que Papai Noel tinha que voar mais rápido que a luz pra ir à casa de todos na mesma noite. E mais? E que pra carregar tantos presentes, o trenó tinha que ser maior do que um navio. Seu irmão disse isso? Ele estava brincando com você. Ele sabe que Papai Noel existe. Ele disse que não tinha certeza. Que Papai Noel existe mesmo. Claro que Papai Noel existe. É tão verdadeiro quanto o próprio Natal. Mas ele não vem enquanto você não dormir, mocinha. Bons sonhos. O Papai Noel não vai demorar a chegar. Então, durma logo. Polo Norte, desolado, improdutivo e sem vida. Ele já deve estar dormindo. Logo ele que passava a noite acordado esperando o Papai Noel. Parece que esta fase já acabou. Seria tão triste se fosse verdade. É, seria o fim da magia. Feliz Natal, meu querido. É, tá dormindo que nem pedra. Nem um trem expresso acordava ele. Fim da magia? Thank you. Você vai? Pra onde? Para o Polo Norte, é claro. Este é o Expresso Polar. Pro Polo Norte? Ah, eu já vi tudo. Segura isso pra mim. Obrigado. Reconhece isso? Sim. Bem, aqui diz que você não tirou foto com o Papai Noel de loja, não escreveu para o Papai Noel e fez sua irmã retirar o leite com biscoitos que ela deixou para ele. Me parece que este é o seu ano decisivo. Se eu fosse você, garanto que eu subiria logo a bordo. Anda, anda, entra aí, vamos. Eu tenho um horário a cumprir. Você que sabe. Ei, você aí. É, você. Você sabe que trem é esse? Hã? Trem. Você sabe que trem é esse? E aí, você sabe? Claro que sabe. É um trem mágico. Nós vamos ao Polo Norte. Ah, eu sei que é um trem mágico. E digo mais, é uma locomotiva a vapor 284S3 tipo Berkshire, construída em 1931 pela fábrica de locomotivas Baldwin. Pesa 207 toneladas com 38 mil quilos de... A gente vai mesmo ao Polo Norte? Ih, olha só, pessoal. Não é maravilhoso? Herbolsheimers! Herbolsheimers! Puxa, olha só aqueles brinquedos. Vou querer todos. É a cara do Natal. Aconchegante e bonito. Bilhetes? Bilhetes, por favor. Bilhetes. Bilhete, por favor. Veja no seu bolso. Veja no outro bolso. O Expresso Polar e de volta. Obrigado. Bilhetes? Ah, isso aí é um comunicador de emergência. Não é brinquedo, não é brinquedo. Olha só, todo convencido só porque tem um furador. Olha o que o espertinho furou no meu bilhete. ER, o que significa isso? Próxima parada, Avenida Edbrook, 11.344. Estamos indo para a parte pobre da cidade. sou mais um passageiro. Que estranho, eu pensei que você fosse o último. Ora, para o Polo Norte, é claro. Este é o Expresso Polar. Você que sabe. A gracinha de puxar o freio de emergência. Foi ele. Você. Caso você não saiba, aquele freio só é usado em casos de emergência. E caso não tenha percebido, hoje é véspera de Natal. E caso não tenha notado, este trem já está em cima da hora. Meu jovem, o Natal pode não ser importante para certas pessoas, mas é muito importante para o resto de nós. Mas eu... Ele só queria parar o trem para aquele garoto entrar. Entendo. Meu rapaz, isto é verdade? Bom. Permita-me lembrá-lo de que estamos em cima da hora e de que eu nunca me atrasei. E com certeza não vou me atrasar esta noite. Agora todos vocês para os seus lugares. Por favor. Obrigado. Sua atenção, por favor. Tem algum passageiro do Expresso Polar querendo beber alguma coisa bem quentinha? Foi o que eu pensei. Montezuma, o rei dos astecas, bebia 50 litros de chocolate quente todo dia. Era grosso, feito lame, vermelho, porque ele botava pimenta em vez de açúcar, entenderam? Chocolate quente. Pra onde vai levar isso? É verdade, eu conheço tudo. Vou levar pra ele. Acho que não podemos sair dos lugares. É contra as regras de segurança da ferrovia uma criança ir pra outro vagão sem um adulto. Não vai ter problema. Tem certeza? E o garotinho lá atrás, ele tomou chocolate quente? Então vamos levar pra ele, ora essa! Olha onde pisa, cuidado. Essa não. Ela esqueceu o bilhete. E ele não foi furado. Ei, o que vai fazer? Vai nos meter em encrenca! Senhorita, mil perdões, mas tenho a impressão de que não perfurei o seu bilhete. Eu posso? Eu deixei o bilhete aqui, em cima do banco. Mas ele sumiu. Quer dizer que você perdeu o seu bilhete? Ela não perdeu o bilhete. Fui eu. Eu estava indo entregar para o senhor, mas o vento soprou ele da minha mão. Fique com o meu. Não! Estes bilhetes são intransferíveis. Minha jovem, a senhorita vai ter que me acompanhar. Sabe o que vai acontecer, não sabe? Ele vai jogá-la do trem. Vai sim, deve ser lá do último vagão. Isso é de praxe, assim ela não é sugada para baixo do trem. Podem até ir um pouquinho mais devagar, mas nunca param o trem. Parar? É isso! Tenho que parar o trem outra vez. Não, por favor, não faz isso de novo. Ajudar. Posso ajudar em alguma coisa? Eu tô procurando uma garota. Garota? Ah! E quem não está? Estou com o bilhete dela. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Olha se não é. Ah, é um bilhete oficial autêntico e genuíno. Do Expresso Polar. Melhor guardar isto no lugar seguro, meu jovem. Se eu fosse você, eu guardo tudo que é de valor aqui. Aqui no meu sapato velho. Minha experiência diz que é o lugar mais seguro. Não que eu precise usar esses... bilhete. Não, eu viajo de graça. É viagem, sim. Eu pulo nessa Maria Fumaça quando me dá na telha. Eu sou o dono do trem. Sou, sim. É como se fosse o rei do trem. É, o rei do Expresso Polar. Na verdade, eu sou o rei do Polo Norte! Mas que falta de educação. Senta, senta, senta aí. Relaxa essas pernas. Isso. Toma, aceita o cafezinho? É... nada como um cafezinho numa noite fria de inverno. É, saúde. Você conhece Papai Noel? O Noel? Papai Noel, ele não é o rei do Polo Norte? Está falando desse cara? Qual o seu grau de intimidade com o bom velhinho, já que tocou no assunto? Bom, eu quero acreditar. Mas... mas! Você não quer bancar o trouxa. Você não quer cair no conto do vigário. Não quer ser enganado, feito de pouco, nem ser passado para trás. Logrado. Você não quer ser levado na conversa, feito de otário. Com você é ver pra crer. Não é mesmo? Mas e esse trem? O que é que tem? Estamos mesmo indo para o Polo Norte. Não estamos? Não estamos. Quer dizer que tudo isso não passa de um sonho? Você é que disse, garoto. Não eu. Então, vamos encontrar a tal garota. Mais uma coisa. Acredita em fantasmas? Interessante. Espera! Espera! Temos que pular os vagões. Venha, garoto. Suba nos meus ombros. Segura na minha mão. A menina que procura deve ter seguido em frente. Temos que chegar à fornalha. Rapidinho. A fornalha? Locomotiva. Locomotiva, novato. Temos que chegar lá antes de passar pelo túnel baixo. Como é que é isso? Quantas perguntas. São só 3 centímetros, separando o teto deste trem do teto do túnel baixo. Morou? ser legal. Compreende isso? Você já devia saber. Meu jovem está mesmo determinado a impedir que este trem chegue ao Polo Norte? Olhem! Travessia de caribus? Calculo que a manada seja de uns 100 mil, talvez 1 milhão. Vai levar horas para todos eles saírem dos trilhos. Daí o problemão para resolver. Isso é mesmo. O maior abacaxi. Enlatado. Maior fura. Tremenda roubada. Maior linguiça. Tremendo sufoco. Eu vou te mostrar o que é sufoco, rapaz. problema resolvido. Vamos em frente devagar. Totalmente expostos na frente da locomotiva e que o trem parece estar acelerando sem nenhum controle e que rapidamente estamos nos aproximando da garganta da geleira, que por acaso é o declive mais íngreme que existe no mundo, eu sugiro que todos seguremos firme! Assim está bem melhor. Mas que confusão é essa? Olhem! Tirem logo a gente daqui! Direita! Direita, vai me seguindo! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Essa não! Segurem-se! Ah, assim está melhor ainda. Obrigada. Obrigada. Eu não acredito que você achou meu bilhete. Alguém disse que achou um bilhete? Então, neste caso, bilhete, por favor. Obrigado. E-R? É igual ao do garoto que sabe tudo. Igual. Cuidado, cuidado onde pisam. Aqui balança muito, escorrega a beça. E como podem acreditar? Viu só o que eu disse? Eu não avisei, não avisei? Há muitos anos, na minha primeira viagem, na véspera de Natal, eu estava no teto fazendo a ronda, quando escorreguei no gelo. Eu tentei agarrar a barra de ferro, mas ela partiu. Eu escorreguei e caí, mas ainda assim não fui parar fora do trem. Alguém salvou o senhor? Ou alguma coisa? Um anjo? Quem sabe? Espera, espera! E como é que ele era? O senhor viu? Não, senhor. Eu sei que às vezes é ver para crer. Mas às vezes, o que existe de mais real no mundo é o que não podemos ver. Ah, os desprezados e abandonados. Olhem onde pisam. Esses pobres brinquedos já sofreram muito. Deixados para enferrujarem, becos sujos e lixões do mundo. Por que eles estão aqui? É uma nova ideia que o chefe inventou. Em vez de serem jogados fora, eles são recolhidos e reformados. Ele chama de rebiciclagem. Uma coisa assim. Dá até vontade de chorar. Ver brinquedos que foram tratados assim. Bom... Marionetes com cordões embaraçados são sempre um problema à parte. Descobrimos que os ágeis dedos de nossos trabalhadores do Polo Norte são os melhores na hora de desatar nós, muitos cegos. Obrigado. Você é igualzinho a mim, amigo. Um Sobina! Ebenezer Scrooge! Polo Norte, Papai Noel, este trem não passam de ilusão! Uma baita de uma mentira, isso sim! Eu sei quem você é! Você é um descrente! Descrente! Descrente! Descemos uns penhascos. Daí atravessamos um lago congelado, mas eu sei que foi uma ilusão de ótica causada pelo luar e pela atmosfera. Ele disse que o trem patinou mesmo no gelo, mas eu disse que era impossível, porque não dá pra colocar trilhos no gelo. Mas aí onde é que você vai? Eu quero acreditar que a estrela lá do céu vai hoje me mostrar o bom Papai Noel. Parece que ele anda ocupado e nunca vem. Quando é que vai lembrar de mim também. A festa está por vir, é grande a emoção que vamos repartir em cada coração. Vamos ter a árvore e os hinos do coral, mas como é bom o tempo do Natal. Mil presentes lindos todos vão querer, só que eu nunca recebi, eu só ouvi dizer. Nem iremos cochilar pra ver se desta vez o Papai Noel virá. Os sinos vão tocar, por todo lado tem. Os anjos vão cantar, eu nunca ouvi ninguém. Os sonhos já perdidos renascem afinal. Eu já estou feliz por ser Natal. Eu já estou feliz por ser Natal. Olhem! A aurora boreal. Ei, vocês três. Acabamos de passar por ele. Latitude 63 graus e 33 minutos. O Círculo Polar Ártico. Estão vendo? Aquelas luzes lá longe? Aquelas que parecem as luzes de um estranho navio flutuando num mar gelado. Lá é o Polo Norte. Elfos, cadê os elfos? Onde eles estão? Estão se juntando no centro da cidade. É lá que Papai Noel vai entregar o primeiro presente de Natal. Quem vai ganhar o primeiro presente de Natal? Ele vai escolher um de vocês. Vejam! Elfos! Rapazes, façam duas filas, por favor. Menores na frente, maiores atrás. Aniversário em dias pares à direita, em dias ímpares à esquerda. Não empurrem, sem empurrar, mas nada de moleza. Faltam 5 minutos para meia-noite. Ei, que história é essa? Eram 5 para meia-noite há 4 minutos. Exato! Duas filas. Uma, duas. Dá licença. Dúvidas? Ele não vai? Ninguém é obrigado a ver Papai Noel. Mocinhas e rapazes não precisam dar as mãos. Vem! Mas, por favor, permaneçam em fila enquanto estivermos andando. Escuta, você tem que vir com a gente. Ela tem razão. O Natal não me traz nada de bom. Nunca trouxe. Mas Natal é uma época tão boa, tão bonita. Uma época de doar e de agradecer. Dos amigos, da família. As pessoas enfeitam tudo com luzes. E aí vem Papai Noel e deixa presentes na árvore de Natal. O Natal nunca me deu alegria. Olha, não sei se o Natal vai te dar alegria ou não, mas hoje é véspera de Natal. Não fique aqui sozinho. É, vem com a gente. Nós vamos juntos. Oh, não! E agora? Vai dar tudo certo. Não vai, não! O freio de emergência! O freio de emergência! Não tem freio! Eu não acho o freio! Segure as pontas, garoto! Tá a fim de um bom e velho cafezinho quente! Viram isso? São guizos. Que guizos? Os guizos do trenó. Não estão ouvindo? Está vindo daquele túnel. É pra lá que devemos ir. Que foi? Que foi? Venham. Vamos. A gente se perdeu. Sala de embrulhos. É. Isso mesmo, eu estou ouvindo. É, eu também estou. Eu não estou ouvindo nada. Já sei, ali por baixo. Tem certeza? absoluta. Por que eu não tô ouvindo nada? Shhh. Abaixem-se e não façam barulho. Sim? Aham. Aham. Está bem. Era da sala de embrulho, chefe. Acabaram de embrulhar o último. Como foi embrulhado? Foi embrulhado com papel de listras vermelhas e laço de fita verde número 7. Um laço número 7? A essa altura do lançamento? O que é que estão pensando lá embaixo? Perderam o juízo? Qual o endereço? É, vai para os Estados Unidos. Grand Rapids, Michigan. É a minha cidade. Foi lá que eu nasci. E agora temos um encrenqueiro. Só faltava essa pra complicar ainda mais. Onde ele está? Parece que uma criança em Maplewood, Nova Jersey, grudou chiclete no cabelo da irmã. Nova Jersey? É a mesma criança que pôs a taxinha na cadeira da professora ano passado? Não, senhor. O nome do garoto é Steven. Steven. E agora? O que fazer, chefe? Avisamos o bom velhinho? Ele merece perder o presente de Natal. Olha, já é quase Natal, não é? Vamos quebrar o galho dele. Mas, ano que vem vai pra lista de checagem dupla. É isso aí, amigos. Está na hora de fechar. Por este ano é só. Vamos embora! Chefe, a gente vai de tubo-trem. Mas é claro que vamos de tubo-trem. É o único jeito de chegar à praça a tempo. Vamos. E tempo é dinheiro. Prontos? Subindo! Ótimo. Fechar. É só entrar. Acho que não vai dar certo. Parei de ouvir. E vocês? Nada. Por que a gente não segue as setas? Eu pensei que tivesse uma saída. Vamos perder a festa toda. Tá indo pra minha cidade. Pra alguém chamado Billy. Meu nome é Billy. O endereço é Avenida Ed Brook, 11.344. É o meu endereço. Thank you. que diz Feliz Natal, Billy. Do Senhor N. Eu acho que eu sei o que é. Sempre quis ter uma vida inteira. Espera, espera. Leia isso. Mas eu... Regras são regras. Puxando no três. Um, dois, três. Olha! Ainda tá puxando! Novamente no três. Um, dois, três. Você? Vocês! O que veio fazer aqui? O mesmo que vocês. Ver meus presentes de Natal. Queria ter certeza de que ia ganhar tudo o que eu pedi. Mas eu só encontrei uma caixa com um monte de cuecas horrorosas. Olhem! Pode descer a qualquer momento. Quando achar melhor, é claro. Ainda faltam 5 minutos. Eu acho que vai dar tempo. É claro que vai. Faltam 5 minutos a 1 hora. Vai dar tempo de sobra. Tempo é o que não falta. É tempo que não acaba mais. Querem saber? Acho que não vamos conseguir. Eu posso ser um velho ferroviário e não entender de veículos mais leves que o ar. Mas do meu ponto de vista, vocês precisam de mais altitude. Mais altitude! Altitude, por favor! Mais altitude, por favor! Jerônimo! Voadores. São profissionais. Não tentem isso em casa, crianças. Não tentem isso em casa. Não vamos conseguir. Thank you. decisão absoluta. Calma aí, seus fujões. Chega de farra. Eu só fui atrás deles. Nós caímos aqui por engano. Deixem isso pra lá. A gente já sabia que vocês estavam aí. Agora já podem sair. Rápido, venham pra cá, venham pra cá. Subindo. Isso, saiam. Não tem problema, venham. Pra ninguém se machucar, nós vamos descer vocês assim, ó. Vai ser moleza. Ah, eu sabia. Sabia nada. Pra começar, você nem devia estar aqui. Mas já que é Natal, eu vou deixar passar. Eu estava procurando você. Isso. Vai lá. Vai. Vai. Escorregou bem. Escorregou bem. É um prazer revê-la. Chegando em cima da hora, não é mesmo? Eu tomo conta disso. Vai ficar em boas mãos. Pode confiar em mim. When you're sleeping, he knows when you're awake. bom. Tá bom. Eu creio. Eu creio. Eu creio. O que foi que você disse? Que eu creio. Eu creio. Que eu creio que isso é do Senhor. Ora. Obrigado. Eu me escolhe, Papai Noel. O que que é isso? Para. Me escolhe. Eu quero o primeiro presente. Eu quero o primeiro presente. Meu jovem, paciência e um pouquinho de humildade sempre fazem bem. Sim, senhor. E você, minha jovem, é uma moça de decisão. É muito segura e tem espírito. O espírito do Natal. Continue assim. Obrigada. E tem o Billy. Billy, não? Vejo que fez novos amigos. Foi sim, eu fiz amigos. Que sorte. Amizade é o melhor presente. E por falar em presentes, eu escolho este jovem aqui. Então, o que você quer de Natal? Eu? Você? Sim, lembro. É nenhum problema. Este guiso é um ótimo símbolo do espírito do Natal, assim como eu. Mas lembre-se, o verdadeiro espírito do Natal mora em seu coração. Feliz Natal. Melhor guardar num lugar seguro. Ainda pode ser tarde. Thank you. Gostei de ver, Thunder! Devagar, Cupid! Devagar! De um sonho? Não. Por cima dos telhados! Por cima dos muros! Agora salte! Salte! Salte fora! Lembrem-se de escovar os dentes após as refeições, obrigado. Bilhete, olhem para os dois lados antes de atravessar a rua. Lembrem-se, sempre falem, por favor. Agora você, bilhete, por favor. Prender? O que significa isso? Prender tem 7 letras. Eu creio, meu jovem, que perfurei 8. Tá querendo dizer que eu não sei ler? Ah, desculpe. Tá escrito aprender. Me enganei. Lição aprendida. Bilhete? Este é um bilhete especial. É sim. E aí? Você confia em nós para levá-lo para casa em segurança? Com certeza. Eu e meus amigos. Bilhete? Está escrito liberar. Eu vou ter que salvar alguém? Acho que escrevi... liderar, como em líder, liderança. Mostrar o caminho. Eu a seguiria sempre. Ah, sim. O rapaz cheio de dúvidas. Bilhete? Aqui diz... Não! Não é nada que eu tenha que saber. Eu já vi árvore de Natal enorme, mas... Nossa! Aquela lá foi a maior árvore de Natal que eu já vi. Olha só! Deixa eu ver. Anda! Mostra o guiso pra gente! É, mostra o guiso! Ele caiu. perdi. Perdi o guiso do trenó do Papai Noel. Tudo bem. A gente encontra ele. É, nós ajudamos você, todos nós. Então vamos lá fora achar esse guiso. Tarde demais. Ih, é uma pena mesmo. De verdade. Eu sinto muito. Avenida Edbrook, 11.344. Próxima parada, Edbrook, 11.344. Ei, pra onde vai? Pra casa. Ah, então tá. Feliz Natal. Obrigado por ter parado o trem. Tenha um Natal maravilhoso. Cuidado com o degrau, por favor. E Feliz Natal. É mágico. Que pena que perdeu o guiso. Era mesmo um presente especial. Ei, conhece o ditado? O que vale é a intenção. É. Bom, até mais. É. Até mais. Tchau. Cuidado com o degrau, por favor. Obrigado. Não, eu agradeço. Sabe o que dizem dos trens? Não importa o destino. O que importa é decidir embarcar. O quê? Acorda, acorda, acorda! O Papai Noel passou aqui, ele passou! Rápido, rápido! Mãe, pai, acordem! Acordem! O Papai Noel passou aqui, ele esteve aqui! Maravilhoso e o mais lindo Natal da minha vida. Peraí, olha. Tem mais um. Tá com seu nome. Achei isto no assento do meu trenó. Melhor remendar o furo do bolso. Senhor N. Que guiso mais lindo! Quem deu? Papai Noel. Papai Noel? Verdade? Ah, não tem som. Que foi? Quebrou. É uma pena mesmo, campeão. Venham, crianças! Não queremos nos atrasar! Por um tempo, a maioria dos meus amigos conseguia ouvir o Guizo. Mas com o passar dos anos, ele parou de tocar para todos eles. Até mesmo Sarah percebeu certo Natal que não podia mais ouvir aquele som suave. Apesar de eu ter crescido, o Guizo ainda toca para mim. Assim como toca para todos os que creem de verdade. Just believe. Tickets, please, tickets. Well, you're coming? It's a magic carpet on a rail. Never takes a rest. Flying through the mountains and the snow. You can ride for free. You can be our guest. The best way things happen on the roller coaster, the Polar Express. I'm wishing on a star and trying to believe that even though it's far, he'll find me Christmas Eve. I guess that Santa's busy, 'cause he's never come around. I think of him when Christmas comes to town. The best time of the year, when everyone comes home. With all this Christmas cheer, it's hard to be alone. Putting up the Christmas tree with friends who come around. It's so much fun when Christmas comes to town. Presents for the children, wrapped in red and green. All the things I've heard about, but never really seen. No one will be sleeping on the night of Christmas Eve, hoping Santa's on his way. When Santa's sleigh bells ring, I listen all around. The herald angels sing, I never hear a sound. All the dreams of children, once lost, will all be found. That's all I want when Christmas comes to town. That's all I want when Christmas comes to town. We got it! Yo, we got it! Here we've only got one rule. Never ever let it cool. Keep it cooking in the pot. Chocolate.